te amo, você mora no meu pensamento. Eu te amo e te conheço tanto e tanto que já te adivinho em cada movimento. E esse nosso amor que mexe em todos os sentidos, que faz eu te querer e me sentir no infinito, é como uma loucura que faz santo que é profano. Tudo que nos une pra dizer que ainda somos dois loucos enamorados, desfrutando cada noite de lua, misturando as almas em uma sensação de que somos um só. Dois loucos enamorados que acreditam na jura de um beijo que diz mais do que palavras: te quero e te entrego o meu coração. Eu me entrego e as minhas mãos te dizem em cada parte do teu corpo tanto que te amo. De outros temos outras vidas que desde agora e sempre eu sei que já te pressenti. É o que nos faz sentir que estamos cada vez mais vivos. Já estava aqui guardado em cada sonho, em cada livro. É toda essa loucura que faz santo que é profano. É tudo que nos une pra dizer que ainda somos dois loucos enamorados, desfrutando cada noite de lua, misturando as almas em uma sensação de que somos um só. Dois loucos enamorados que acreditam na jura de um beijo que diz mais do que palavras: te quero e te entrego o meu coração. Só existo porque ainda te amo.